começando mais um Valorcast. No episódio de hoje a gente vai falar sobre K-pop. Por que a gente vai falar de K-pop? Não sei, mas a gente vai falar. Mas nós ainda não somos pagos para isso, galera. Quando a gente começar a ser pago, a gente pode explicar para vocês de um modo mais coerente. Por hora... Eu sou Caco Ramone, quem nasceu para Grey Generation jamais será hoje. Eu sou... Meu Deus. Traje. Pera, eu gostava de hoje. Jamais! Jamais. Shimira Shelo, eu sou o Pauli Kari. E enquanto eu tenho uma overdose de K-pop, degusto um café. Eu sou a Yuki, eu vou ali me matar por causa dessa última apresentação. Não ficou tão ruim. Imagina! Ai, gente. No dólar do... Calma. 150, calma aí. A gente faz um compilhado de aberturas minhas, que pessoal, você vai ver que essa não foi a pior. Pessoal, calma lá. Agora um momento de silêncio para a música do fundo, porque a K vai falar, brother. Ela voltou! Palmas. Uhul! Annyeonghaseyo, só que não. Eu sou a K e... Paulo, tua piada foi muito ruim, tchau. Gente... É isso aí. Agora, volta a música do fundo, K, tchau, você já completou sua cota de gravações do ano. Sacanagem com a K. Ai, Deus. Nossa, cara, não. Vai. Eu sou o Kenjiro e a Ana Maria Braga me representa. What? James foi na Ana Maria Braga. Ok, depois de tudo isso a gente vem pros e-mails. Fantastic Baby. Calma aí, cara. Isso não é Super Junior, cara. Isso é uma louca de mesmo. Chegou o correio. Sejam bem-vindos a mais uma sessão de e-mails e comentários do Dollar Cash essa semana. Quem voltou? Caraca, tá sendo o retorno dos que não foram. No cast de games, no cast passado, voltou o Chewbacca. Nesse voltou a Katian. E nos e-mails, o Feio Kun. Eu estou aqui, pessoa. Sentiram minha falta? Não. Inacreditavelmente, Feio Kun ainda está vivo. Feio Kun ainda está jogando LOL. Feio Kun ainda está jogando LOL. Mas um dia ele para. Filme forte e gordo. Tem Deus. Certo, essa semana nós estamos falando de K-pop, que é uma homenagem aos K-popeiros, que nem diz a Yuki, que é um gênero que muitas pessoas gostam, e a gente resolveu falar de K-pop. Na verdade, o cast de K-pop a gente tava pensando em fazer desde o cast 26, mais ou menos. Mas a gente está no 107, a gente está no 107, mas saiu. Vamos dar um abraço para os nossos parceiros, o pessoal do Projeto X Podcast. Não vai falar nada, não? Ah, é isso aí. O Conexão Animax. É isso aí. O Animação Magas. Exatamente. O Coalizão Nerd. Exato. E o Estação Geek, a notícia da semana do Estação Geek é que David Yates, o diretor de Harry Potter e o Enigma do Príncipe, Relíquias da Morte, o Parte 1, Parte 2 e a Ordem da Fênix, sim, eu falei fora da ordem, talvez será o diretor de Animais Fantásticos. É, não somos os filmes preferidos do Harry Potter, tirando pelo último. Então. Não foram os melhores filmes do Harry Potter também. Bem de longe, né? Se eu for avaliar o trabalho dele só por esses filmes, eu diria que não é tão bom, sei lá. Então. Esperava ver algum, tipo, o cara que dirigiu Câmara Secreta, achei um bom filme. O Chris Columbus? Achei um bom filme, Câmara Secreta, tem um clima... Você sabe que o Chris Columbus tá dirigindo, né? Não. E o Percy Jackson. Meu Deus! Não esquece! Esquece que eu falei! Vamos lá! Esquece que eu falei! Eu não falei isso, corta, pai! Chris Columbus, o diretor do Percy Jackson. Esquece que eu falei isso. Tá vendo? Você não pode avaliar o trabalho do cara por algum filme, então... Por um filme, entendeu? Não avalia o trabalho do cara por um filme. A primeira pessoa que foi citada pela Warner como provável diretor foi o Afonso Cuarón, diretor de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Só que desde o início eu achei o Cuarón estranho, porque pô, o cara acabou de ganhar Oscar com Gravidade e tal. Será que o Cuarón vai aceitar o bagulho? Ele não aceitou. Inclusive, na notícia que eu coloquei no Dollars, eu coloquei, eu acho muito difícil o Cuarón. Eu queria muito o Chris Columbus, porque ele deu aquela cara de infância pro Harry Potter 1 e 2. Só que pode ser qualquer um, menos o David Yates. Foi confirmado o David Yates. Meu Deus. Eu é a Lady Murphy. Pode ser qualquer um, menos aquele cara. O David Yates. Foi lá, David Yates, dito e feito. Qualquer um, menos aquele cara é escolhido. Pois é, o David Yates, ele é o cara que ele gosta de ter uma liberdade maior, né, em Harry Potter. Ele, o sonho da vida dele era casar o Harry com a Hermione, né? O sonho dele é destruir a obra original, que bonito. Então, ele tem essa mania de pegar alguma liberdade, ele tocou com o na toca, ele casou o Neville com a Luna e matou a Lila Brown. Além do Harry Potter, ele também dirigiu A Garota do Café, que não foi muito certo. Animais Fantásticos Onde Habitam, pra quem não conhece, é um spin-off de Harry Potter escrito pela J.K. Rowling, né? Um livro onde seria o livro dos meninos de Hogwarts estudando sobre as aulas do Hagrid. E o filme ainda não tem previsão pra estrear, mas, pra nossa alegria, pra nossa sorte, foi confirmado como roteirista a J.K. Rowling. Fantástico. Ou não, porque os escritores nem sempre são bons roteiristas. Então, a Rowling vai ser a roteirista do Animais Fantásticos de Onde Habitam e da adaptação da BBC de Morte Súbita. Muito bom. E lembrando que o David Yates está com o seu novo projeto, o Live Action de Tarzan. Seja o que Deus quiser. Vamos apostar. Pra você ver essa notícia e mais notícias, entre aí no estacãogeek.com.br. Entre elas, resenha de Tartarugas Ninjas, que eu assisti Tartarugas Ninjas Kawabanga. Eles não falaram Kawabanga. Santa Tartaruga. Só no final. Claro. Eu esperei o filme inteiro. Aí no final, eles falam tipo 3 vezes no final. Eu esperei Kawabanga, mas não rolou. Esperei o filme inteiro. Santa Tartaruga vai no final. E falando, e ainda continuando nessa parte de cinema, eu pensava que o Godzilla ia ser o pior filme do verão. Parabéns, o Lucy consegue ser pior que o Godzilla. Indo tão bem, parece bom estar na lista de filmes pra me assistir. A Scarlett Johansson não conseguiu salvar o filme. Então, acesse a Estação Geek. Lembrando que aqui nos pedidos no Facebook tem cast de Pokémon 666, tem cast de Aona, Exorcist, Mil Servidores. No Twitter tem DC e Louro Moon. Mesmo querendo feio, como não pode ser sincera porque ele joga LOL. Isso aí, e como todo jogador de LoL, eu sou gay. Não, mentira, eu não sou gay. Caraca! Não, sou gay. Não, é mentira, é brincadeira. E o Caco vai me trollar na edição, porque ele vai acordar a parte da mulher que é mentira, eu tô fudido. Caraca! Arranjei uma nova vinheta. Não, cara, não faço isso. Mandei e-mail para a sala pro chat. Tá falando, cara? Mandei e-mail para a @gmail.com. E a gente tem um comentário do Pedro da Silva sobre o cast 106 animes. Não, animes não. Games que mudaram nossa infância. Ele de cast muito bom, nostálgico foi esse. Deu até saudade do meu Play 1, ninguém teve um Play 1, só ele. Que foi roubado na roça. O Play 1 dele foi roubado na roça em 2007. Caralho, na roça. Quem que é a roça? Aí ele me coloca o caplock. Quem caralho as roças? PlayStation 1 em 2007. Na roça, pera, roça é o sítio. E também deu uma baita saudade do meu SNES. Ah, os NES? Diz que tô tanto depois de usar 72 horas direto. Não sei como não explodiu. Sabe o que a gente diga? Que Top Gear, Super Mario, Win Eleven, Mickey Magia, Pokémon, Zelda e o 999 em 1, entre outros, fizeram mim. Aquilo era uma mentira, não tinha 999 jogos. Na verdade, a maioria deles eram repetidos, milhares de vezes. Sim, hoje eu tenho um DS, mas cara, não tem como. Ele mesmo sendo Nintendo, não passa a essência dos clássicos dos anos 90. Não tem. Eu discordo. Eu tenho um 3DS, jogar Super Mario. E é muito bom, cara. Passa dos clássicos sim. Ah, cara, eu só jogo Minecraft, cara. Eu me lembro, né, da época. Mexe, diga se vocês gostaram de K-pop e tchau. Tchau, pessoas! Caco, você vai cortar aquela parte, né? Se você é gay? Nem fudendo. Caco, por favor. Nem fudendo. Caco, sério, não coloque isso no cast, por favor. Tá bom, eu não vou cortar. Obrigado. Como todos os jogadores de LoL, eu I'm gonna make it. Mas antes de a gente começar, eu quero fazer um pequeno disclaimer pro pequeno ouvinte de K-Popper, pros K-Poppers que estiverem ouvindo esse podcast, que nós vamos fazer um cast aqui falando um pouco sobre a história do K-Pop. Então, jovem amigo, se você está ouvindo isso e acha que a gente vai falar mais da banda A ou da banda B, não, a gente vai falar de tudo. Então, sem mimimi, por gentileza, de você falou de banda A e não falou de banda B, falou que o Suju é o Beatles, coreano e tá exaltando, não, nós não vamos exaltar ninguém. Temos fãs de K-Pop aqui, pra não fazer eu e o Caco se passar por idiotas, temos especialistas. Olá! Pra não fazer o Caco se passar por Paulo. E fora que temos pautas aí, alguns textos aí que alguns amigos meus, algumas amigas no caso, né, que só mulher, a mulher que gosta de ser mulher, ou no caso do Kenjiro, viado. Mas de resto, com tudo em ordem, podemos começar. Aí eu que é o viado e eu só... Oi? Caraca! Que frase mais errada, cara. Aí eu que é o viado e eu sou a mulher. Caraca! Nada faz sentido nesse mundo pra mim, cara. Kenjiro, manda foto aí. Não sai da página aqui, Kenjiro. Tá com cara de capopeira aqui. Que cara, é capopeira. E o que é isso? É porque assim, tipo, K-popers. Algumas pessoas é K-popers, só que eu gosto de chamar de capopeiros porque porque tem muito K-popper que tem muito K-popper que é irritante, sabe? É tipo uma forma de xingar os K-popers. Que giro é chato. É de capopeiro. Ô, Ká, você que deu uma pesquisada mais cedo, dá uma introdução pra nós aí de como surgiu o K-pop pelo que você pesquisou, que você mandou pra mim. Ah, então, pelo que eu andei vendo, o K-pop surgiu... Como o K-pop surgiu? Separaram as Coreias, aqui é Coreia do Norte, aqui é Coreia do Sul, então um coreano da Coreia do Sul resolveu cantar. É porque foi assim, chegou a Sakura e separou, ela disse... Eu digo que liberte-se. Aí deu nisso. Eu explico como o K-pop nasceu. Separaram as Coreias. Uma é Coreia do Norte e outra é Coreia do Sul. Uma comunista, outra capitalista, certo? Aí um da Coreia do Sul capitalista resolveu cantar e dar a bunda. Assim nasceu o K-pop. Ai, pecado, gente. Gente, o Dragon, ele tem uma cara de feto abortado, né? Minha cara de feto abortado dele. Tá, vai, Ká, conta a história aí do K-pop. Então, pelo que eu andei pesquisando, o K-pop, na real, ele nasceu de um cara que tinha desfeito a banda de heavy metal dele. O quê? Uau! Então, Pera! Caraca, o cara tem uma banda de heavy metal? Deixa eu entender. É difícil. Eu sei, vamos juntos. O cara tinha uma banda de heavy metal. Ele acabou com a banda de heavy metal dele pra cantar K-pop. Na realidade, pelo que a Katia me explicou mais cedo, ele encerrou a banda de heavy metal dele e abriu uma empresa. Esqueci a palavra. Valeu. Cara. Cara, isso aí, um cara. chamado So Taeji. Ele desfez a banda dele em 91 de heavy metal e formou um grupo com outros dois caras, literalmente pra cantar K-pop. Que é o Seo Taeji and the Boys. Exatamente. O nome do grupo era Seo Taeji and the Boys e eles, no caso, debutaram. Pra quem não sabe o que é debutar, é tipo, eles foram lançados no mercado, vamos fazer dizer assim. 15 anos. Em 92. E daí, a partir disso, eles tentaram um novo estilo musical que ainda não tinha sido testado na Coreia, digamos assim. E com isso ele acabou revolucionando toda uma cultura musical dentro da Coreia do Sul. E a partir daí vão dizendo que criaram-se vários outros grupos. E inventou essa viadagem toda. Então calma aí, deixa eu ver se eu entendi. O cara, ele tem uma banda de heavy metal farofa. Cabeludão, pá, calça de couro. Não sei. Aí que isso. Pá. Aí ele resolve acabar com a banda de heavy metal dele, sempre vou enfatizar o heavy metal, pra fazer uma boy band. Sim, exatamente. Caraca, é tipo o Bruce Dickinson acabar com o Iron Maiden e formar o Breast Boys, cara. Se bem que é o Bruce Dickinson, né, cara? Você não pode... Caraca, cara. Isso é muito errado, cara. É tipo, foi pelo que eu entendi. Eu não posso dizer que isso é 100% certo. Tipo, ah, meu Deus. Tô falando besteira. Foi o que eu olhei. Tá no Wikipedia, galera. Esse é o Taeji. Ele, com esse grupo que ele criou, veio mais dois membros. Que no caso era o Lee Jun-ho. E... Kim Jong. A banda foi de 92 a 96. Foi um single por ano. que, tipo, eles gostam tanto de repercussão que teve um ano, acho que foi no de 95 ou 94, eles foram acusados de terem pacto, das músicas deles terem pacto com o diabo, tipo, aquele lance de, sabe aquele lance de bota a fita, bota a música ao contrário e você ouve uma mensagem subliminar do diabo. Cara, uma vez, toda a música tem você teve Satanás, aí ele assim, eu sou a Xuxa. Foi muito sinistro, até isso traumatizado. É, só rodar o CD da Xuxa ao contrário, cara. Cara, eu já disse, cara, Xuxa é foda, mano. A Xuxa seria uma cantora de K-pop se ela estivesse na Coreia? Ela provavelmente seria da SM. Como é que a gente define o K-pop? A Xuxa seria tipo a Hyuna, né? É que sendo K-pop, sendo pop. É que K-pop seria tipo a Hyuna. Pra definir o K-pop, sendo pop, sendo coreano, já é K-pop? Não, é porque assim, pra gente, K-pop é música tipo pop da Coreia, entendeu? Tipo pop, vamos dizer assim. Lá seria mais como MPB pra gente, entendeu? Você tá me dizendo que o Roberto Carlos da Coreia é o Psy? Não. É, cara. Não. Não. É o que eu tô... É tipo... Lá K-pop é todo gênero musical, vamos dizer assim. Ah, é já tipo, é o que eu ver. O Panganga Style. Não, mesmo tá melhor pro cara. Será aquelas bandas que você escuta quando é adolescente, mas quando você tá velho, você diz, eu nunca ouvi isso na minha vida, não lembro disso não. Tipo, seria como nos anos 90 você ter o NSYNC, ter os Backstreet Boys, as Spice Girls. Exatamente. E você, ó, hoje em dia, você negar totalmente isso. O K-pop é a essência daquele pop jovem. Caraca! O Big Bang são os menudos, cara, do Brasil. Tá vendo, tá vendo? Eu entendi um pouco essa essência. Caraca! E o Big Bang então? Então o que seria BNB? É os dominosa, cara. Nossa, é dominosa. O quê? Não. O quê? E o BAP seria o quê? Se fosse aqui no Brasil? BAP? BAP o caralho, BNB. Já sei. BAP? BAP não, BAP não, gente. BAP? Esse é o quê? Não, BAP? Como é que é? Gente, a apresentadora do Ichiban, ela conseguiu ferrar com o nome do M-Black. M-Black é M-Black. Ela fez M-B. L-E-K-I, tipo... Ele é só letra, ela não pode mais não. Mas a apresentadora, sim, do Ichiban, ela tenta fazer o mais próximo possível, assim, do que ela acha que é a grafia correta. Eu acho que ninguém explica pra ela como funciona. Então, viu, mas... nacionais do Brasil. Tá, agora calma lá, vamos organizar a putaria aqui. Mas é mesmo. Kátia! Eu. A senhorita que é fã de K-pop. Como você começou a gostar dessa porcaria? Foi aposta? Foi promessa? O que foi? Na real, eu me pergunto isso o tempo todo. Mas assim, eu comecei a gostar por causa de 4 Minutes, que eu procurei. 4 Minutes, as mulheres são boas. Eu procurei assim, eu fui muito aleatoriamente no site Letras e naquele negocinho que passa as notícias lá. E aí apareceu uma imagem delas falando 4 Minutes no novo single e não sei o que. E daí eu olhei, ah, que japoneses legais, e fui lá. Que japonesa legal. Que japonesa legal, meus olhos puxados. Exato, que japonesa legal. E tipo, eu meio que já conhecia K-pop sem saber, porque, por exemplo, o 2PM, ele tem uma música no encerramento de A ONU Exorcist. Na realidade, essa parte dos artistas coreanos, tem dois artistas que eles já estavam bem antes do próprio 2PM. A boa, é verdade. A boa, que é boa mesmo, que cantou a abertura de Fairy Tail. Tem o Juni que cantou o nono encerramento de Bleach, cantou o terceiro encerramento de Bleach. A boa, eu não sei pronunciar o nome dela. A boa também cantou Inuyasha. Sim, a boa de Inuyasha. Tem M-Black, eles cantaram o encerramento de Beelzebub. Tem meninas no Exibi que são capopeiras também. Capopeiras. São idols, são capopeiras. Eu fiquei olhando o tempo, mas que merda, cara. Não é? É as duas estrelas da putaria do universo, cara. É tipo você ser padre e funkeiro, sei lá. É tipo que você merda. Ser freira e a loira do chão ao mesmo tempo, cara. Mas não, tipo... É bem... É que nesse começo, assim, nesse âmbito inicial, esses cantores que atualmente cantam em coreano, que são coreanos, que nós sabemos, no começo eles só cantavam em japonês, eles não cantavam em coreano, até porque era uma música que ainda não tinha sido tão difundida. Mas a boa cantava em coreano, ela fazia sucesso na Coreia já nessa época, mesmo fazendo grande sucesso no Japão. Ainda bem que ela fazia sucesso no país dela, né? Você. Se não me engano, é tinha muito esse preconceito do coreano, que se o coreano fosse pra outro país tentar fazer sucesso lá, isso até uma maldição, dizem que até uma maldição do próprio japonês, que ele não consegue fazer sucesso dentro e fora do país, ele só consegue fazer fora ou dentro. É bizarro um coreano fazer bastante sucesso no Japão, porque há uma briga econômica entre os dois, né? Na real, hoje não é tão continua sendo difícil, mas não é tão bizarro. Por exemplo, tem muitos grupos que eles não fazem sucesso na Coreia e tentam fazer sucesso no Japão porque é um mercado maior, né? Exatamente. Mas não é tão estranho assim mais ultimamente. Antigamente era mais estranho, assim. Era bem difícil. Hoje ainda é difícil, mas você vê com mais frequência os grupos arriscando ir pro Japão do que tentando ganhar a Coreia, no caso. Não, exatamente. Mas e você, Kenjiro, começou com o K-pop como? Por culpa da Yuki. Inconscientemente foi por culpa dela. Yuki foi esse ano. Yuki foi esse ano geral. Yuki disse desse jeito. Vai assistir esse Dorama, não é nem para. Tá bom, vou pro Kaya, tá enchendo o saco, né? Ah, eu puxei a porra do Dorama. E na OST dele tinha muito K-pop. Qual o Dorama? You Are Beautiful? Não, pera, qual foi? Eu sei que o Aitian tinha lá, aí eu comecei a escutar, eu disse, vou procurar outras. Não lembro não, qual foi o Dorama? Não lembro. Eu acho que foi Heartstrings ou... Foi. A Yuki consegue influenciar todo mundo, cara. E você, Dani Yuki, começou a ouvir K-pop como? Então, gente. Aposto que tem equipe no meio. Tem equipe no meio, fala. Tem equipe no meio. Porque eu conheci o K-pop antes de conhecer a equipe. Ah, tá. Isso tudo começou na oitava série. Pangeia. Tudo começou com o Big Bang. Pangeia. Uma ilhota se separou e tornaram vários continentes. O que vai contar, alguém vai dizer. Era uma vez. Então, senhor feudal da Coreia do Sul. Deixa eu contar a história, pô. Deixa eu contar a história. E cantou para seu Rochinol. Vai. Contou desse jeito. Então. Era uma vez uma pequena menina, doce, inocente, que estava na oitava série. Não, o doce eu deixo estar mais tava inocente nem fudendo. Calma lá. A história daí. Vamos primeiramente pra história dela e nos comover, gente. Vamos esperar. Fala aí, você pai. Eu vou tocar uma música triste agora. Ó. Senpai, não, cara, não me chama de senpai. Não é que o pai dela tá vivo aí. Enfim. Caraca, velho, sai depois de você. Ai, caralho. Vai, prossiga, Yu. Então, aí eu cheguei um dia no Matsuri e eu escutei uma musiquinha. Aí eu fiquei pensando, nossa, que música de merda, o que é, será que é? Aí quando eu vi tinha pessoas dançando. Desculpa interromper de novo. Mas ela entrou no Matsuri e pensou, nossa, que música de merda. EQB! Poxa, que grima, velho. Eu cheguei lá, tava tocando uma musiquinha de merda. E daí quando eu vi tinha pessoas dançando aquela musiquinha de merda. Aí quando eu olhei assim, tipo, gente, que porra é essa? Aí eles falaram, é Sorry do Super Junior. Sorry. Daí eu fiquei pensando, né? Que merda eles estão falando, cara? Eu não sei nem japonês direito, não saber coreano. Vai tomando. Então, essa foi meu primeiro contato. Agora, como eu comecei a gostar, foi mais ou menos assim. Eu comecei a gostar quando eu conheci BAP. Tipo, eu comecei a gostar mesmo. Uhum. Porque quando eu conheci BAP, tipo, eu gostei do rap deles, eu gostei da música em si. E eu não tenho BAP, gente, então foda-se. Eu gosto da música, não. E como é a parada dos beers, assim? Que eu tenho amigas que gostam de K-pop, elas ficam comentando sobre essas putarias, mas eu não entendo porra nenhuma. Bias é tipo o seu preferido do grupo. Bias? Bias? O pessoal fala Bias, eu falo Bias, Johnny? Eu chamo de Justin. Calma aí. É o seu preferido do grupo. Do grupo. Isso. Então o John Lennon seria o meu beer nos Beatles. É tipo assim. Saquei. Eu quero ser. Tipo, em alguns casos mais extremos, até onde eu já vi, é como se fosse a personificação do ideal de namorado da menina, entendeu? Tipo, o John Lennon não seria o meu de namorado, mas ok. É o meu. Estou usando o extremismo. Estilo no caso do John Lennon, a tara dele com a Miku em alguns casos, entendeu? É que não, quer ver uma tara? Quer ver uma que tá presente aqui? A Yuki com o Ikimi. Não, calma lá, que a Yuki não tem tara com o Ikimi 48. É muito pior. Não é tara, é apenas uma compulsão excessiva. Não é tara, é apenas uma parada demoníaca, mas ok. Só que aí, tipo, cada mina tem um bia de grupo diferente, ou é um ídolo master, tipo o Justin Bieber, qual é? Não, cada depende da pessoa, tem gente que só tem bias, uh-huh. Tem gente que tem bias em todo o grupo, uh-huh. E aí, e tem gente que tem um monte de bias no mesmo grupo. Ah, e tem gente que tem gente que odeia de Dragon, apenas isso. Pronto. Que seria? É o cantor. Pelo que me disseram, eu vou usar o que me disseram, uma conhecida minha e até mesmo conhecida do tio Phil, que ela disse que o G-Dragon é a criatura mais estranha do mundo. Não, tem gente que odeia, mas tipo, 90% do pessoal, pelo menos que aparece no meu Twitter, Facebook, etc., idolatra esse cara. Amo. Deus, me irrita, chega a me irritar. Eu gosto do G-Dragon, não tem nada contra ele, mas tem gente que, caraca. O G-Dragon, tipo, é aquele que todas amam. Para mim, contra o Phil. Eu tô falando do clube de G-Dragon, que, pelo amor de Deus. Cara, tipo, o pessoal exagera muito, cara, me irrita muito. O pessoal paga muito pau pra YG e, cara, é muito... Não, e tipo, as meninas gostam até que elas gostam meio que de 21, né? Tipo, nada contra 21, mas tem horas que irritam. É, Kenjiro? Eu fiquei... Kenjiro? Kenjiro, você... Assim... Kenjiro com 21. Tipo, Blackjack da porra. Tipo assim, eu gosto de 21, não sou fã nem nada. Na real, eu só gosto, tipo assim, eu conheço as músicas, algumas músicas, não sou fã. Mas quando eu entrei, assim, no K-pop, gente, coisa mais... Mas quando eu entrei, assim, no K-pop, o pessoal pagava muito pau pra Super Junior e SM. Gente, sabe aquela de você não gostar do grupo por causa dos fãs? Pois é. O Kenjiro? É tipo isso. Kenjiro. Fala uma roupa suja e fala mal do Kenjiro o cast inteiro. Hoje é o contrário. Hoje o pessoal paga pra YG e eu comecei a desgostar muito dos grupos. Eu já gostava muito do Big Bang. Eu desgostei menos. E tem racha entre os fandoms, assim, tem, das fandoms? Tem. Tipo, tem. Harry Potter Crepúsculo? Tem muito, principalmente da ID com o SM. É ridículo. Mas isso não é só aqui porque no Brasil. Você nunca vê treta da LOL. Grupos da LOL não tem treta nenhuma, raramente você vê. Briguinhas de fandoms, cara, é irritante. É porque briga de fandom tem tudo que é fandom, né? Ah, eu gosto só pra zoar. Só que de capô chega a doer na gente. Não. Vergonha alheia. A briga com maior vergonha alheia é comunista contra quem é de direita. Não começa a falar de política, não. Isso foi pro Kenjiro. Que é comunista, mas não libera a senha do Wi-Fi. Cara, é tipo assim, essas guerras de fandom não acontecem só aqui no Brasil. Tipo, aqui é meio ridículo as briguinhas, porque é tipo, fulano canta e fulano não canta nada. Tipo, vai tomar banho, velho. Mas na Coreia, mano, as coisas é meio mais, pouco mais embaixo, assim, sabe? Tipo, ela torcida organizada do Vasco contra o pessoal do Atlético Paranaense. Ah, legal. Aqui no Brasil, os fãs geralmente fazem só pra zoar mesmo, só de onda. Tipo, faz só pra zoar. Lá é realmente, eles realmente ficam com raiva. Só passa pra zoar. Não faz pra zoar, cara. Tem gente que realmente briga do tipo, faz um barraco na internet. Cara, isso é babaca. Só pra zoar, teve gente assim que chegou assim: ah, você é uma guria de merda, você é baby, não sei o que. Daí eu, tá, e eu não tô te xingando porque você é outra coisa, então o que você quer com isso? Foda-se. Cara, eu queria entender uma coisa: por que brigarem se seria importante se unirem pra fortalecer o estilo aqui no Brasil? Né? Nossa, cara, você tá falando uma coisa que, tipo, todo mundo se pergunta. Cara, uma coisa que eu percebi, é uma coisa que eu até falei, assim, pelo meu Facebook, foi que o pessoal, pelo menos o pessoal que eu conheço de K-pop, até porque eu acho que daqui o único que realmente não teve um contato direto com K-pop de uma maneira tão sutil assim foi o Caco. O Caco por quê? Vamos lá. Porque pelo que eu percebi, você foi introduzido ao K-pop de uma maneira um pouco mais agressiva. Não, assim, eu fui introduzido ao K-pop. Isso é no poder. Eu fui introduzido ao K-pop porque eu não sou você, Kenjiro. Porque eu era DJ de uma rádio de música oriental, né? Uhum. E as pessoas começaram a pedir K-pop, pedir K-pop, e eu fui começando a tocar, né? Porque... E foi assim que eu comecei a ouvir K-pop e tal, mas quer dizer, eu ouvi não, né? Tocar, porque eu não escutava, né, cara? Na minha, meu círculo assim, de amizades femininas, em sua maioria, era bombardeado por história de tipo K-pop é perfeito, K-pop é isso, K-pop é aquilo. Então eu já tive muito contato e todas as pessoas, garotas, Kenjiro é exceção, porque o Kenjiro é uma afrodita, viado, não sei. Todas as garotas que eu vi assim, elas são pessoas super simpáticas e tipo, que pelo menos as que eu conheço, até mesmo no caso que me ajudaram muito até nessa parte das aulinhas de K-pop, que elas são pessoas simpáticas, elas te ensinam no geral, elas não ficam só meu grupo é o melhor. Tanto que eu tenho listas e listas de bandas que me incentiva. Me incentivaram a ouvir o CN Cube, o 2NE1, o 4 Minutes, o Girls' Generation, me ensinaram. Todas essas porradas de bandas foram uma incentivação pra ouvir. Até Yuki já me indicou banda, cara. O que é mais chocante. A Yuki. A única que eu escutei por causa da Yuki eu me arrependo até hoje. Uau! Uau! Fantastic Baby! Cara, mas pra mim, o rei do K-pop, sabe quem, Caco? Nem Mato Grosso. Peraí. Nem Mato Grosso. Realmente, faz sentido. Faz sentido. Eu quero nem Mato Grosso. É pop, é gay. Realmente, a bunda realmente faz um sentido como nunca fez antes. Isso faz muito sentido, gente, não sei se tem noção. Isso faz muito sentido, e os clipes dele também não tem noção nenhuma. Parabéns, Kenjiro. Parabéns, Kenjiro. Essa sua analogia já foi ótima. 4 anos de DollarCast é a primeira coisa que ele falou, uma coisa que presta. O Kenjiro fala coisas que prestam em época de Copa, né? De 4 em 4 anos. Caralho, o próximo é só da Rússia. Não, pera. Verdade, cara. Não, mas... Uma coisa que eu... Aí, nesse caso, é... Para as meninas que ouvem K-pop, eu acho que elas vão saber me explicar melhor, assim, é referente a... Que eu sei um pouco dessa parte no Japão, mas vocês meninas, assim, que ouvem, especialmente a Kachan, assim, a Yuki, que eu acho que a Yuki também deve precisar de alguma coisa relacionada a isso, como funciona o sistema das empresas? Como funciona o tratamento deles com os ídolos, com os idols, no caso? Quais vão... Vamos supor, as regras do jogo deles. Eu digo apenas uma simples frase. Ser idol é uma droga, uma merda, não seja. É que assim, cara, a empresa controla tudo. Quando eu digo tudo, é tudo. Pera aí. Você disse que ser idol é uma merda. Pelo menos é melhor ser idol na Coreia do que no Japão. Então, assim, o que eu percebo da diferença do K-pop pro J-pop é que, assim, o... Como eu posso explicar? O fã não é menos... O fã... Não é menos xiita. De K-pop. É meio complicado dizer isso, não. Porque assim, na Coreia, eu não sei do Japão porque eu não acompanho. Eu, tipo, vi o podcast que tava falando sobre o que aconteceu com o AKB, mas na Coreia a coisa é tipo... Fico muito feliz em saber que você escuta o Dollars. Ai, mano. Eu senti que ficou uma mágoa. Tipo assim, na Coreia, os fãs, eles idolatram muito a pessoa. E tipo, não sei como é no Japão direito, assim. Mas na Coreia parece que as pessoas são muito, tipo, tem que ter boa conduta. E os coreanos, algumas coisas os coreanos são muito chatos. Tipo, o público assim de fora, eles, na internet eles são muito chatos. Tipo, você faz uma coisinha errada e eles já te metem malho, porque... Não porque não sei o que, cara, me irrita muito. Não, assim, pelo que eu percebo, assim, ao menos nos clipes do K-pop, nas músicas, as meninas, elas têm uma dança mais sensual e tal. Se o AKB faz uma dança estilo das meninas do K-pop, caiu o Japão. Fecha tudo. Caiu o Japão. Sabe? Eu não sei. Se as meninas do AKB se vestem que nem as meninas do Great Generation, caraca, eles derrubam a estátua de Buda, cara. Eu vou falar, aquele Guder começa a andar, cara. Vocês estão entendendo? Na Coreia, os fãs, por exemplo, não tem esse lance de idolatrar tanto aquela figura e etc. Mas, por exemplo, teve muito casos de fãs que já envenenaram idols. Teve muitos casos de fãs que mandaram cartas de sangue de menstruação dos idols. Tá, que nojo, cara. Isso é bizarro. Sim, eu não cara, acho, cara, eu não acho, tipo... Honestamente, aqui eu vou dar uma opinião pessoal. Eu não acho bizarro, eu acho nojento, cara. É assim... Se existe alguma menina... É que eu acho que não existe fã mini do Caco, assim, por exemplo, do pessoal do dólar, cara. Mas se existe, não mande carta assim, pelo amor de Deus, cara. Até porque, assim, há uma diferença, porque a gente resume... Caraca, vai muita gente me xingar agora, mas a gente resume o J-pop em três coisas, né? AKB 48, Yumi Hamasaki e a Hatsune Miku. Só. Só. Eu quero apenas que você me explique se você tá falando no quesito loucura de idolatria dos fãs. Não, eu tô falando em nível de importância. Porque se você me falar, quando a culpa tá. É da sua cara. Nenhum grupo masculino, o Arashi, não dança que nem o Big Bang, por exemplo. O Arashi canta música estilo Malhação pra um dorama de luta. Exatamente. Cara, tô falando em Malhação, acho. Vai começar a tocar K-pop Malhação, vai ser, sabe o quê? O Dynamite. Eu tava passando um dia desse na frente da Casa Bahia e tava tocando K-pop naquelas televisões que eles ficam vendendo, cara. Mano, isso em 2009. Eu passei na frente da Casa Bahia aqui de casa, tava tocando Girl Generation. Então, cara. 2009. Sempre cara, aí na Casa Bahia. Antes eu cheguei a ver na Casa Bahia mesmo tocando Girl Generation. Eu não lembro se foi. Tava tocando Mr. Tax. E meio chocado. Como é que foi o estouro do K-pop no mundo? A gente pode considerar o Psy? Não. Eu acho não, que não. Se a gente for considerar assim, um estouro aqui no K-pop... Por parte, sim. Porque muita gente via K-pop, capoeiros, ainda não tinham tantos capoeiros antes do Psy, pelo que eu percebi. Sim. Aí depois do Psy surgiu, assim, tipo, um monte, assim. Eu acho que brotou do chão capoeiro. Não, mas eu quero dizer estouro mundial mesmo. Falaram assim, isso é K-pop. Pessoas que não conhecem. Massa. Massa. Isso é K-pop. Foi com o Psy. A massa foi com o Psy. Tanto que, segundo o Wikipedia, o Psy é o vídeo de K-pop mais visto. Ele tem mais de 2 milhões de visualizações. Sou Gangnam Style. Mas gente, o K-pop já tinha estourado antes. Assim, depende. É o que eu falo, assim. Aqui pro ocidente, pro Brasil, Estados Unidos, eu acho ainda. Eu acho que o Psy foi sim um estouro. Tipo, isso, K-pop, não sei o quê. Mas pra Ásia, K-pop já tava estourando lá. Tanto que os grupos de K-pop já faziam, por exemplo, tanto que Super Junior já tem há uns 6, 5 anos um grupo chamado, uma subunit chamado Super Junior M, que canta música em mandarim. Não, sim, mas essa era realmente a pergunta. Pro ocidente, o estouro foi realmente o Psy? Eu acredito que sim, apesar de que nos Estados Unidos, Wonder Girls, eles já lançaram um single, não sei se foi sucesso, eu acho que não foi tão sucesso quanto eles esperavam, mas que eles lançaram um single em inglês nos Estados Unidos, entendeu? Então, tipo assim, se você pensar... Porque eles iam lançar o single em inglês na Argentina, né, cara? Mas podia ser no Canadá, ué. Não, porque só ninguém mora no Canadá, só o João. E o autor do Scott Pilgrim. Minha amiga agora tá indo morar no Canadá. Justin Bieber morava lá, mas fugiu. É, o que eu percebi ao longo desses anos, assim, desde o tempo que eu relutantemente odiava o pop coreano. Pra não falar nem K-pop, nem K-pop, falar pop coreano. É, porque eu lembro, saudosamente, na época de 2011, que foi quando eu comecei a andar com a minha amiga, com a Rúbia, e ela tinha as amiguinhas dela, que era Mariana e Yasmin. Mariana, que eu também vou agradecer nominalmente, porque ela me ajudou pra caramba, junto com a Katia e mais outras pessoas. E as meninas já curtiam muito o pop coreano. Tanto que teve até uma festa de fim de ano que eu fui com as meninas, e tipo, elas falavam de banda. O toque de celular delas eram bandas de... essas bandas. E eu ficava muito, cara, que banda de gay? Esses malucos. Eu nunca conseguia conceber a ideia de 10 caras de um mesmo Arthur de Pell. Eu não consigo, tanto que eu acho, perdão aos fãs agora, mas eu acho, por exemplo, se a gente for colocar nos Estados Unidos, eu acho o One Direction uma banda de viadinhos, mas enfim, tem gosto, tem quem gosta. O One Direction é na Inglaterra, mas eu não vou discutir com você, cara. Ah, você é... Whatever, eles são ingleses, cara, eles são viados. Olha que são os ingleses, pô, Harry Potter e Doctor Who. Fala, caraca, você vai falar mal da Inglaterra na minha frente, cara, você vai fazer isso, cara? Eu não vou falar mal da Inglaterra. Alguém quer morrer. Caraca. Eu não falei mal da Inglaterra, eu falei mal do One Direction, é diferente. Ah, do One Direction, você pode falar mal, ok. E nesse meio tempo, assim, de 2011 até uns 2012, ali, metade de 2012, 2013, eu vi muita gente até que eu conheço que começou a falar muito de K-pop, K-pop e pop coreano. Eu lembro que foi o período mais ou menos que, pouca coisa depois, foi que eu comecei a ver a Kachan surtar, a Yuki comentaram também um pouco, a Laís. Eu comecei a ver o pessoal até aí, que é até membros e ex-membros falando muito. Então, em 2013, que foi ano passado, foi quando deu o surto do Gangnam Style, que, cara, essa música tocava em loop eterno. Ela entrou em ranking da MTV. Gente, era um inferno. Você não conseguia parar. Tipo, eu tentei não ouvir, cara, mas no final das contas acabei ouvindo, porque não tinha como. Era todo mundo falando, e nesse meio período foi o período que eu comecei a ouvir também. Eu comecei a ouvir as bandas de K-pop, mas por causa das bandas femininas. Que eu comecei a achar as coreanas gatinhas. Eu falei, cara, eu vou começar a ouvir as músicas coreanas das mulheres. Aí você chegou no Big Bang e transmiu gay de vez. Não, o pior foi que eu só cheguei no Man Black. Tipo, eu não consegui passar dele. Ali foi o meu limite. Eu não consigo. Pô, meu limite. Eu só cheguei no Man Black por causa do Mona Lisa, da música Mona Lisa, que é sensacional. E da música do A Baby You, que é do Beelzebub. Foi as duas únicas músicas deles que eu ouvi. Nossa, Mona Lisa é boa. Desculpa. E tipo, por exemplo, eu digo que meu limite mesmo chegou, não consegui chegar no Suju ainda, cara. E tem muitas meninas que eu conheço que falam, ah, ouve Suju, ouve Super Junior. Não, cara. Isso é muito, até pra quem tá ouvindo e vier. Ouve BTS, ouve Block B. Seja feliz. E eu tenho uma música que me mandaram, não sendo capopeira estilo Kenjiro, mas eu tenho que falar que, por exemplo, as bandas femininas são o que me atraem muito. Primeiro pelas coreografias, segundo que, por exemplo, as letras são bem interessantes. E o estilo das meninas, tipo, é muito controverso, assim, ao que eu já tinha visto. É um estilo que é tão único, as músicas elas são tão legais, a batida. É um batida, ritmo dançante, né? O K-pop ele é mil vezes mais dançante que o J-pop, por exemplo. Então, é. Foi esses os parâmetros que eu fiz pra mim. Por exemplo, a minha medição foi essa. Eu vi o K-pop mais dance, o J-pop mais calmão, mais popzinho mesmo. O J-pop é tipo meia hora só instrumental, depois meia hora uma historiazinha. Instrumental, bateria, teclado e violino, né? Assim eu resumi o CD da Yumi Hamasaki. E o que uma vez mandou o clipe do 8-bit que era 20 minutos. Mas até pra todas as meninas cantarem um trecho da música, dá nisso. Facinho, chega em 20 minutos. Não, é 15 minutos só de história. É tipo a música Black Japan. Eu cheguei 5 horas atrasado. Eu cheguei 5 horas atrasado no show do Black Japan, mas eu ainda tava na primeira música, então não perdi muita coisa. Só a abertura do cara do Black Japan dá metade, esses 50 minutos. Então. Aí depois ele toca Forever Love, né? Pra... Mas isso aconteceu mesmo, tem onda. Eu tava com essa live escutando Black Japan. Eu cheguei de casa pro colégio, que é meia hora, e não tinha passado mais de 4 minutos. Então, cara, você já foi gigante, cara. Só que não. E tem, assim, o K-pop ele é realmente mais dançante. O J-pop ele é mais popzinho, meloso. Yumi Hamasaki. Eu vou traduzir ele de uma maneira simples, com uma situação cotidiana. Você levanta às 7 da manhã, está no seu buzungo, sentado. Se você está ouvindo um K-pop, você está quase dançando dentro do ônibus. Você está lá balançando a cabeça e está lá dentro. Lá o seu cérebro está, tô ligada. Se você estiver ouvindo um J-pop, dependendo do J-pop, você está dormindo até, cara. Você está tirando um cochilo bem legal. E eu que escuto Sex Pistols, sabe? Eu tenho uma explicação legal. J-pop é aquele pop que vai passar no barzinho, você tá lá também, café. K-pop é aquela balada de rua, tá ligado? Que ingresso é 5 conto. Cara, eu não falo balada porque balada aqui. Tem umas baladas aqui em São Paulo muito caída, cara. Balada em São Paulo aqui tá ficando uma coisa muito caída. Tá falando do quê? Do Guarapirão, cara? Tá falando do quê? Do Coração Sertanejo? Tá cheio. Mas, enfim, agora K-pop, você sai dançando no meio da rua. Simplesmente assim. Porque não quer dizer muita coisa, né? Você sai dançando no meio da rua, não sai da chuva também fazer isso. Let me tell something that you already know. You just get to rock to me, nah, man. Pelo que eu verifiquei, cada empresa assim, ela tem um seu pequeno núcleo. Que tem a SM, tem a IG, a... Não sei como se pronuncia o nome dela. Loen. Que é YG. YG Entertainment. A Loen, a IG, a SM, a Scoop e a... JYP e mais uma, por exemplo. A LOL é muito bom, tá? Eu gosto muito do grupo da LOL. É, a SM tem grupos bons. O problema da SM não é os grupos dela, mas ela em si. Porque ela é muito rigorosa. Tipo, como é que são? As empresas, elas são tipo empresas que têm seus grupos. Sim, uhum. Cada empresa. E, tipo, por exemplo, a maioria das pessoas que... Não, eu queria falar, tipo, o Caco perguntou se as empresas também tem vários grupos. Sim, por exemplo, no Wikipedia da IND, sim, eu estou no Wikipedia da IND, eles têm, por exemplo, a Bom do 2NE1, tem o não sei o que lá do Big Bang, a Dara do 2NE1, o G-Dragon, que eu falei, tem o Psy, Alex, tem o Seven, tem o Tablo, que eu não sei quem é Tablo. O Epic High, o Epic High. A Kamu. É. O que é novo, é novo, eles estão muito... Já acabou o nome da banda, é isso? Não, A, não, K, U, que é alguma coisa de music, né? Chacabum, é grupo de axé, cara. Eu também, foi por isso que eu questionei. Eita, a questão da SM, o problema dela é em si, porque muitos grupos, quando saem da SM, eles acabam denunciando ela, botando algo contra ela. Porque eles são muito rigorosos, tipo, muito mesmo. Eles pegam muito tipo, pesado. Por exemplo, esse ano, um dos membros do EXO, que é um grupo de 12 meninos, 11, agora 11, meteu um processo contra a empresa. Yay! Pra acabar com um contrato exclusivo deles. A SM tá virando clichê o processo pra ela. Por tanto de membros de grupo que tá processando. Tipo, e não muito tempo atrás, acho que em 2009... O DBS, um dos grupos maiores deles, que era o DBS Key, três membros meteram. Na real, o grupo meteu. É, três membros meteram o processo nela e saíram da. E saíram da. Do, da empresa. E ficou rolando esse negócio, esse processo durante acho que 3 anos. E só ano passado, ou retrasado, que eles resolveram o problema. E pra ter uma noção, a ECF tem muito poder. E, tipo, pra ter noção, esse grupo, esses três que saíram, formaram um grupo. E até hoje eles não podem performar na TV. Cara, foda de quem fez esse perfilão foi o Block Beast, antes eles eram de outra empresa, não lembro qual é. Aí fez um mostrei que eles saíram, eles fizeram um MV que foi tirando onda com essa empresa, que foi o... aquele que eles estão entrevistado em banco, provavelmente. Foi very que eles se gabando de que na outra empresa eles estão muito melhor, por isso que Very Good. É se gabando e tirando onda com a empresa anterior deles. Os contratos que as empresas fazem realmente são muito rigorosos. Cara, eles passam, tipo, muito tempo treinando e fazendo coisa e praticando e etc. Fazendo coisa. Deixa bem claro que são essas coisas que eles estão fazendo. Foi o Caco. Geralmente, eles pegam seus moleques com 11, 12 anos, e desde pequeno até o tempo cara. Pega os garotinhos de 12 anos e já vão desde pequeno. cantarem bem direito. Cara, tem gente, por exemplo, que debutou que, tipo, ficaram 7 anos como trainee, ou sei lá, tem gente que é do mais sorte, tipo, fica 1 ano como trainee só, mas muita gente fica muitos anos. Só que uma coisa que eu quero entender, assim, especialmente pra Katian, que já esteve no calor da galera, do time lá, cantando, gritando, surtando, ficando como boca. Que é... Exatamente, porque a Katian, ela é uma das pessoas que já me confidenciou que já esteve em show. Ela esteve em São Paulo quando teve show de K-pop. Eu sei disso. Você veio no show de quem, cara? Eu já fui no Rio, já fui pra São Paulo, já fui pra Curitiba. Você veio no show de quem aqui em São Paulo? Curitiba. Em São Paulo foi show do Bantam, do BTS. Curitiba foi do Newer. Exatamente. Então, foi onde o show dele? Especialmente... Foi o show não foi do Credit Card Hall, não foi? Não, do Credit Card Hall foi esse Super foi do Super Junior, que foi em 2013, início de 2013, que meus pais não deixaram o... Então, Katia, especialmente pra você, a pessoa dos outros dois, ou quem diria o que o Kako, eu sei que ele vai falar, porque o Kako não queria no show de K-pop. Nem quero. Mas pra vocês, pra você, Katia, qual é a sensação de, tipo, se reunir ali com a galera com os fãs? Como que funciona essa interação entre os fãs? Eu sou jornalista melhor que o Paulo. Eu sou jornalista melhor que o Paulo. Como é ver que você não é a única maluca do mundo? Cara, muito legal. Se for pra falar como é ver que você... como é pra você ver se não é o único maluco do mundo, vai no Baú da Liberdade, cacete. Olha... Logo, Paulo, te responde. É muito legal, mas depende muito do pessoal. Tipo, na hora ali, eu não sei como explicar. Porque, assim, eu já fui em 3 shows e, sinceramente, eu não lembro nem da metade de nenhum deles. Você tava tão louca assim? Não é que eu tava louca, é porque eu não sei explicar, eu simplesmente não lembro. Tipo, eu lembro que eles cantaram... Dinheiro bem gasto. Mas eu não consigo lembrar assim direito. Meu primeiro show, que foi do Newest, que eu fui, a gente foi, eu fiquei na pista e eu fiquei na grade. E tipo, não tinha ninguém atrás de mim, então eu fiquei de boa. Mas, mesmo assim, foi muito legal porque o pessoal realmente canta todas as músicas. E uma coisa que eu acho que isso é pra todo tipo de fã, não é só pra K-pop, é, tipo, ver o pessoal, assim, os idols, no caso, ali no palco, tipo, todos felizes, assim, alegres, sorrindo, não sei o que, é por causa do público, é uma coisa muito legal, cara. Então, assim, eu não sei explicar, assim, é uma coisa muito inexplicável. Se não me engano... Agora você falando essa parte de alegria, eu não lembro qual show de K-pop foi, mas eu lembro que teve um, não sei se você estava nesse, que o cara levou a bandeira do Brasil, não teve um show assim? Cara, todo show. Todo show. Todo show no Brasil. O cara levanta a bandeira do Brasil, cara. Ah, é todo show no Brasil. Não, não é só do K-pop, cara. Foi mais legal. Rolling Stones, Black Sabbath, todos. Até o show da Xuxa, tá ligado? É. Até brasileiro levanta a bandeira do Brasil. Gente, esse show que o Caco falou que foi no Credit Hall, que foi do Super Junior, eles deram uma tour pela América Latina. E foi mais legal, foi que o Super Junior levantou a bandeira do Brasil e um dos membros ficou falando sobre churrasco brasileiro na Argentina. Eu quero fazer melhor que isso. Ué, o Ozzy não levantou a bandeira do Brasil na Argentina também? Pois é. Só que o Ozzy devia estar muito louco, então tá perdoado. É que eu mostrei o que ele comeu. O Ozzy, o andador dele. O Ozzy não levantou a bandeira do Internacional no estádio do Grêmio? Cara, eu tenho certeza que o morcego que o Ozzy comeu devia ter chupado sangue no cara, eu não sei quem ficou mais louco, se foi o Ozzy ou se foi o morcego, cara. Também falando um pouco sobre essa invasão... Invasão em traços. Das bandas, uma coisa que você percebe muito que a influência começou a fazer é que anime songs que antes não eram tão assim, que elas não eram tão assim amplamente divulgadas, não tinha uma fanbase tão grande, começou a ter a partir do momento que as bandas de K-pop entraram em alguns momentos. Porque teve gente que começou a ouvir K-pop por causa de anime songs, como por exemplo do 2PM, que é Take It Off, do Aono Exorcist. Tem outro gay. Muito gay, eu concordo. O clipe é extremamente sem noção e gay, cara. Cara, a primeira vez que eu vi o MV de Take It Off, eu pensei, meu Deus, cara, que coisa mais gay. Eu nem vi, mas já era a música que eu menos gostava do Aono Exorcist. Ah, não. Não, eu gostava dessa música, mas era muito gay. Eu nem sabia o que eram coreanos, mas eu já não gostava. É estilo, por exemplo, um cantor que eu conheço coreano, que é um cantor que eu comecei a ouvir por causa de Bleach, eu nem sabia que era coreano, fiquei muito chocado, foi o Juni. Ele tem uns MV ou PV, ele tem uns MV ou PV, depende de como você queira dizer, porque, cara, o cara dança pra caralho, mas tipo, o clipe é totalmente o Baby Steel, que é a encerramento do Bleach, a música é sensacional, o clipe ele não tem noção nenhuma, é o cara que dança, ele engana o negão lá, negão ele sei lá o que diabos ele quer ficar pro negão, e ele consegue enganar o maluco. E tipo, o clipe inteiro é ele dançando e essa merda. E tipo, você não entende vindo, nada. Vindo de K-pop, no mínimo é a bunda. Momento que você por exemplo, eu mesmo, eu tenho muito disso. Eu não consigo pensar em ver clipe de MV de K-pop. Geralmente, pessoal, vamos supor. Chega Yuki pra mim, fala, ah, ouve uma música da banda tal, chega cá, ouve uma música da banda tal. Eu não consigo ver o clipe, eu deixo a música tocando e fecho o clipe, porque eu sei que eu não vou entender nada. Ah, mas tem clipes que são legais de se ver. Tipo, tem clipes que tem história, são bem legais. Por exemplo, B.A.P. tem uma música muito legal, tipo, One Shot, ele tem uma história muito legal. Me recomendaram o One Shot, depois eu vou dar uma ouvida. Cara, o One Shot, eu acho que fui eu que te recomendei, Paulo. Não. Acho que eu te recomendei. Foi recomendado hoje, eu acho que você já tinha me recomendado antes, mas me recomendaram hoje de novo. Engraçado. Não, mas você já me recomendou. Você me recomendou o Block B, cara. Eu te agradeço de coração. Tanto que eu vou te mandar o Madoka, vou te mandar o Guia do Mochileiro, eu vou te mandar outro presente. E quando você vier pra São Paulo, ó, pago sua gente. Eu vou mandar uma Madoka. Eu te pago o McDonald's. Eu vou te mandar uma Madoka e outro presente. O Luigi. Não, chega na porta aquele rato Pokémon Mocona, como o Caco dizia. Chega o Luigi embalado. Nu, embalado com o papel xenofone. Que nojo. Eu acho que o Caco ele não chegou a ouvir os K-popers coreanos, os K-popers brasileiros. A banda sinistra. Não, não vi. É a opinião de quem viu. É uma boa banda, cara. Que eu ouvi o começo, eu fiquei meio que é meio bros, cara. É tipo pagode japonês. Não. Lindo, meu amor. Me sinto na feitiça. Ai, gatinha. Pagode japonês. Meu, essa música é muito épica. Mas pra quem ouviu assim essa banda, que eu não sei o nome, é uma boa banda. Eu gosto de Chance, só que é muito relativo. Eu gosto de Chance. Tem gente que não gosta de Chance porque, é cópia do K-pop. Como é o nome? Já falaram que eles eram baseados em Chance. Agora, se é o K-pop brasileiro, seria um B-pop? Sim. Apesar de eles trabalharem para uma empresa que realmente é coreaba lá e tal, e eles saem lá. Eles foram formados por uma empresa que o dono é sul-coreano. E daí eles passaram um período treinando na Coreia. E o MV que eles gravaram foi na Coreia. Mas eles cantam. Eles cantam em BR? Ou... Não, eles são um grupo brasileiro. Eles cantam em português, eles estão fazendo uns shows em eventos de anime, etc. Eles cantam em português, mas eles tiveram só uma parte do treino deles na Coreia. Eles são de onde, sabe? Eles são de todos os lugares do Brasil. Tem o Eles são lugares. Puta, um momento. Eles são de todos os lugares do Brasil. São 27 Oi. Integrantes, um de cada capital. Não. E como é seu nome? Joãozinho do Rio Branco. 27 não. Sebastião de Fortaleza. Não. Pera, 26 não, 26 porque são 5 grupos. 26 e Distrito Federal, vamos lá. Indique 3 grupos de K-pop para as pessoas que não conhecem, por favor. Sem ser 2NE1, por gentileza, cara. Deixa ele, ser obrigado, deixa ele indicar 2NE1. Ah, gosto do Yaki e do. Eu só conheço, assim, tipo, que eu gosto mesmo, tirando 2NE1, só mesmo o BAP e. ETS. Que é a banda também, whatever. I'm Black. E vai ele, porque eu adoro a voz dela, porque ela tem uma voz muito foda. Eu não vou perguntar pro Paulo, porque eu sei que ele vai falar Big Bang. Então, preservar, cara, sua masculinidade, cara. Cara, eu nem conheço essas bandas, foi que nem eu falei pra você, eu não cheguei nesse limite ainda, cara. Não cheguei. Espero nunca chegar. Eu sei quando, provavelmente até quando for quando mais pra frente, Yuki vai me recomendar uma coisa do Big Bang, mas até lá vamos manter o nível, né, cara? Fantastic vamos Baby, cara. Limite. Fantastic Baby, eu já tô aqui até no dólar, cara. Se vocês caçarem os antigos caches do dólares, eu lembro vão achar Psy. Gente, tá tocando Psy, tá tocando Big Bang, eu fiquei de cara quando o Kaku começou a colocar... Qual é outro que... Qual é o nome daquele grupo de meninas que o Giro gosta, que eu esqueci o nome que eu falei agora há pouco? 2NE1, sim, já tocou no Dallas também. Exato. Uma versão, eu lembro que eu toquei delas uma versão de Like a Virgin dela, da Madonna. Eu sei qual que é essa versão, eu lembro que você me mandou o vídeo dessa versão. Ah, já tocou no Dallas, cara, você tá pensando o quê? K-pop tá ali desde o começo, não, mentira, desde o começo não, mas tá ali sempre. Vocês que nunca perceberam. É um easter egg. Tá tudo combinar nesse cast, tipo o universo da Marvel. Ou vocês perceberam e não quiseram comentar, porque vocês também fazem parte da teoria da conspiração do K-pop. Ou foi tudo na cagada mesmo. Mas enfim, eu vou comentar uma coisinha aqui que eu tinha visto no Facebook esses dias. Sim, pode falar. Foi numa página, foi um amigo meu que compartilhou, na verdade. Que tava assim, tipo, uma menina falando, Girl Rayon é o maior grupo idol do mundo. Eu postei uma foto da AKB, sabe de nada, e não sei. Por que você acha que Girls' Generation é o maior grupo de idol? Tem quantas meninas no Girls' Generation? Meia dúzia? 9? Acho que são 9 integrantes. Caraca, AKB 48? Gente, AKB 48 aqui, agora tem 90 e poucas. Aí vai ter que vir 90 e pouco. Ah, não, pera. É, agora que a AKB abriu mais o Team Hat de novo, então eu acho que tem mais de 100 agora. Meu Deus! AKB mais de 8 mil! Caraca, vocês não estão entendendo. O AKB chegou ao ponto que as meninas do grupo não se conhecem. Pois é. Elas estão dançando assim no palco. Elas estão dançando no palco, um pega e tromba na outra. E olha, quem é você, cara? Ela não, segurança, por favor, só entrou aqui. É, segurança, tira essa louca de cima do palco. Você tá entendendo? Elas estão tocando agora no show com crachá. Não. Eu acho que não tem mais. Ó, ninguém decora mais o nome delas, elas estão ficando por numeração, isso é mais fácil. Você tá entendendo? Agora o equipe tá fazendo um show sem palco, porque se todo mundo subir, o palco cai. Palco não tem palco. Acho que tem um pouco de palco das suas pessoas. Não, eu acho que são. Acho que são, sei lá. São. Eu acho que são tipo assim, 20 em cima do palco e as outras segurando, né? Elas revezam. O show da AKB acho que é dividido, não é tipo dividido por música, é dividido por pessoa. Eu acho que no show da AKB tipo, são 500 pessoas, 100 pagantes e o resto tá em cima do palco. né? Não, são mais de 100 meninas só na equipe ainda. Tem o SK, o NNB. Gente, pensa no festival. Pensa no festival de J-pop Jakarta. Com todos esses grupos. Pensa no cara, Rock in Rio. Não precisa de mais nenhuma. Pensa não precisa no... mais de nenhum grupo. Cara. Pensa no Rock in Rio, só do Equipe 48. Só que aí a gente coloca aquela perguntinha básica. Vou dar uma de Pedro Bial com Larry King nesse momento. Só que não estou de suspensório, galera. A minha pergunta, né, nesse caso, pra consideração final de cada um é: pra você, sua opinião, a sua opinião não vai estar certo ou errado, o K-pop, ele veio pra ficar e se tornar um gênero pra ficar nos anais da história da música ou não? Caralho, calma lá. Olha a volta que ele me dá pra falar essa merda. Eu resumirei. Vocês acham que o K-pop veio pra ficar? Sim ou não? Você estuda jornalismo, né, cara? Eu gosto da área de colunas, eu gosto de escrever. Caralho, você vai morrer de fome, brother. Kenjiro, K-pop veio pra ficar sim ou não? Não. Tá, obrigado. Cachando, eu não quero saber o porquê, eu só quero saber sim ou não. Mentira. Mas é sempre bom, ele. Como é uma consideração final, ele tem que dar uma consideração final dele. Vai, Kenjiro, fala, por que você acha que não? Porque apenas um. É querendo ou não, apenas um estudo de momento. Tipo, agora perguntar por quê, só que daqui a alguns anos vai ser só aquilo lá. Aquilo era a música que tocava naquele tempo. Não vai ser o que vai ficar passando oportunidade. Pra você, K-pop é uma modinha. É. Eu não posso dizer que K-pop veio pra ficar, tipo, vai marcar a história, etc, etc. Mas eu não, também não acho que seja uma modinha do tipo, sei lá, eu não sei o que explicar, eu não sei responder. Porque isso me lembra muito o que eu falava de animes e etc, e tipo... Que o K-pop não veio pra ficar, e eu tô pegando um ódio de B.A.P. nos últimos tempos por causa dos novos MVs deles, que tá sendo muito bem. Antigamente era um rap legal, era tudo tudo pra gay, cara. É, no começo. O Dini Ruani, cara, essa música é debaixo. Minha opinião é que eu vou ser o em cima do muro, porque eu acho assim que ele veio pra. Nesse momento é o momento que ele tá se estabilizando. Então, após a estabilização dele, que vai ser prometido no meio desse ano, ele vai ter uma estabilidade até no mundo maior que, por exemplo, a música japonesa, que no caso é bem engraçado, porque a música japonesa ela tá há mais tempo, só que. É mais minha praia. Só que ela tem menos estabilização que a música coreana. A música coreana já deu boom. Após o bom, ela só vai ficar estabilizada. A fanbase que já existe vai ser mantida. Um ou outro fã novo vai ser incluído. Mas não vai crescer muito. Ela vai ficar um pedaço, realmente, como eu disse, um pedaço da história. Mas fora isso, não vai ficar pra sempre. Na minha opinião, eu acho que tô cagando. Se vai ficar. Eu tô cagando, brother. É que eu disse, eu não acho que o K-pop vai ficar pelo resto da vida, mas vai ser tipo anime, que deu aquele boom e todo mundo gostava de anime e não sei o que, e todo mundo era otaku, e agora pelo menos eu não vejo tanto isso. Você quer dizer o quê? Que o K-pop nunca vai ser um rock? É. Eu acho que ele vai ter, tipo, ele vai ter o seu público exclusivo, vamos dizer. Ah, sim. Mas vai ter um nicho dele. Não vai ser. E pro pessoal que tá começando a curtir K-pop agora, vocês indicam começar por onde? O início do BAP. Cara, é complicado porque tem gente que não curte o estilo do BAP. É porque K-pop é muito. Tem muito estilo diferente. Uhum. Tem estilo muito fofinho, tem estilo mega, tipo, maloqueiro, tem estilo. Se você é maloqueiro, você curte BAP. Agora, no se começo. Você é. Oi? No começo, porque o se você é. No começo, tipo. Power, Warrior, One Shot. Yeah. Batman. No Mercy. Não, Batman foi legal. Okay. No Mercy. Então, se você é mais maloqueiro, você curte esses daí. Tipo, agora, pra quem gosta de fofinho, eu não posso indicar porque eu odeio todos. Cara, se você gosta de bandas, tem Ubisoft. Eu vou apanhar dessa vez, mas se você quer ouvir alguma coisa gay, ouve Shy. Seja feliz. Não entendeu. Eu vou apanhar com isso. Eu tô vendo que eu vou ser muito xingado, gente. Cara, agora eu... calma aí. Ai, meu Deus, agora, prosseguindo. Vai ser apedrejado. Assim. Quem e o que? Então, pros maloqueiros e pessoas anormais e pessoas estranhas, eu indico 21. Então, assim, agora, pros meninos que gostam de usar as mãos. Aí, cara é perfeito. É, assim, Secret também. Só pra fechar, a Yumi Hamasaki é a diva do J-pop. Quem seria a diva do K-pop? Não pergunte isso. Nicole Jung. Nicole Jung, pra mim. A Nicole do cara. Ah, tipo, cara, tem uma rixa muito grande, porque tem gente que diz que a Boa é a rainha do K-pop, tem gente que diz que a Lee Hyori é a rainha do K-pop. A Pikachu! Ryuna! Ryuna! Ryuna! Acabou, fechando. A dubladora do Pikachu, Ryuna! Muita gente vai me xingar agora. Muita gente vai me xingar agora, mas eu não ligo. A Ryuna é a dubladora do Pikachu. Quem é essa, mina? Verdade, a Ryuna, ela fala que é durar. Eu acho que a única coisa que eu tenho que fazer agora é um pequeno disclaimer final, que é: a galera que gosta de K-pop, não xingue a gente, porque eu já prevê os comentários. Não xingue a gente. Não, xinga sim, xinga sim, pode deixar comentário pra ver se alguém comentando essa porra. Xinga sim, xinga sim, xinga sim. Eu quero dar risada, xinga sim. Xinga sim, porra. Eu já prevejo os comentários. O Caco é um escroto, xinga sim, cara. O Paulo é um babaca. Eu tô prevendo os comentários. Xinga sim, eu quero dar risada. Não, eu já disse que é o quem contrário. Quem gira aqui? Me fala uma novidade, por favor. Jesus morre no final da Bíblia também. Não, eu explico. Eu explico a eles como é o negócio. Tchau, até semana. Cala a boca, Policari. Pelo amor de Deus, nem no final você cala a boca. Que inferno. Então é isso aí, pessoal. Tchau, até semana que vem. Fomos. Tchau.